ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Chica, entre dentro dessa roda, diga um verso bem bonito. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Diga adeus e vá-se embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, dona Chica, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito. Adoleta, lê petit petit polá, lê café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi ela. Tapa o furo do pneu, quem saiu fui eu. Diga adeus e vá-se embora. Bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três.